Amiga, amigo, não tem essa de alemão. Nos baile funk, nós somos todos irmãos. Pois pare, pense, tenha compreensão. Promova a paz dentro do seu coração.